Sim, senhoras e senhores, agora é hora de tradução da semana. Com vocês, Eric Clapton, ou em português, Henrique Heverson. Cheesy Heavy. Continuou, mané. Me passou óleo no rego. Guri, me cansei. Me passou óleo no rego. Tô mais tristão. Sem carinhão. Calça não. Adoro limão. Here in Pebble. É a tradução da semana aqui no Escola Show. Que lindo. Que beleza. Ah. Útil em Roma é rei. Me passou óleo no rego. O tio Zé me entende. E me passou óleo no rego. Grande tio Zé. Tô fraco, malhei. Meu nariz dei. Calça não. A Joyce quer três. Rir em pé é bom. Tá onde o brinquedão? Ah, tá com o Benjamin. Ah, eu quebrei, que horror. Rela o umbigo preso. Umbigo preso, gata. Linda tradução. Ah. Linda, linda tradução. Eric Henrique Heverson, Cheesy Heavy, aqui no Escola Show. Nesse dia, mesmo seu DJ cansado, exausto, ele traz pra você o melhor da música romântica. Se liga aí, vamos lá. A Bionda adora. 10 pizzas e um churro. E danô. Tem um bino moro. Tio José vem. Vem, tio José, isso. Esse daí é o único que me entende. Grande tio José, meu Deus, me passou óleo. De novo, mas nem. Me passou óleo no rego. No Morumbi tem 6. Me passou óleo. Que passou ali no rego, eu sabia. Tô mais tristão. Sem carinho. Calça não. Adoro limão. Rir em pé é bom. Então ria. Eric Heaven. Calça não. Adoro limão. Rir em pé é bom. Essa é a tradução da semana aqui no Escola Show. Rir em pé é bom. Eric Heverson. Thank you.